Vento 120 graus e no 0 também. Atualizado o posto, fixo no 0, bom 094. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, chama o Centro Recife, frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 260-2888, bom dia, roupa para Bosca. Eu estava dando um pouquinho para o meu cego. Para o meu cego, eu acho que ele vai acionar, autorizado Lima, mantém o destino zero. Tem mantém na zero, 1230. Direita, solo 1209. Direita 129, sou 1094. Autorizado decolar pista no 0, vento 1, 0, 0 graus e no 0, 9. Autorizado decolar pista no 0, 2, 3, 0. Tiago Fiocchi, autorizado táxi. Tiago Fiocchi, autorizado táxi, após uma espera da Romeu. Autorizado táxi, após uma espera da Romeu, Tiago Fiocchi. Mano 230, da Glock 31, controle de voador 119, décima 8. 198, 230. Matia, controle 1230. Bruno 230, contato radar na decolagem, super via saída PUC, nível de voo 370. Via 370. Salvador, bom dia, 13740, informação November, passa 1170. 3740, aciona a identificação do serviço de chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 1 para 050, TAN 3740. Só 206, foi. Após o plano da colagem, o caçador 06. Salvador, bom dia, Azul 27, 70, tá no ponto 070. Azul 2770, autorizado Lenda, colapso no 0, vento 090 graus, 079. Ah, Lenda, colapso no 0, Azul 2770. Golf, eu acho que autorizado ele é manter bicho no 7. O outra foto Alfa 2? Foi. O seu 06 tem estimado iniciar a classe? 2 minutos, se a gente aporta quando pronto da colagem o caçador 06. 7. Autorizado ele é executivo no 0, reporte para utilizar. 2000 caso no 0 no 7, autorizado o X-Rayão no 0, azul 4227. Golf, eu acho autorizado a Clops no 7, vento 120 graus, 1-1. Do 770, da Clops 35, controle de foco, do 119, décima 8. 2770, 198, obrigado. Tá, confesso, cobriu o livro, autorizado a colar, pista no 7, vento 1 no 30 graus, 1 no 9. Livre da palavra no 7, já revocado. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2770. Azul 2770, contato radar de colagem, super, para o nível de voo 160, após 2 mil pés, voa direto coral. Ciente 160, após 2000 pés, voa coral 2770, grato. Suagem 09, é isso? 09, prossigo, professor. Guarda 09, reporta, pronto, agora. Mano Porto Seguro Destino, estimando Porto Seguro, Azul 542. Charles, reporta controle da colagem. O 930 decolar comprou a do farol de Tapuã, forma um Charlie 150 no eixo da colagem, então no sétima milha, vai prosseguir corredor forte. Falando da Swift na presente vertical com o pé do forte, descida para 1,950 pés. Falando da Swift, que mantém a corredor forte após Interlagos, reporta iniciando descida para 1,000 pés. Reporta iniciando descida para 1,010, Orlando da Swift. Era 6145. 2005, 2005, 45, 1, 2, 3, 0. Eixo caçador 06. Reporta fora do solo, comprou fora da ponta. 6140, pronto, bom dia. Já é 6140. Autorizado linha A e manter pista no zero. Guardião 09, autorizado decolar, mantendo a proa da decolagem dando 7 inicialmente. No 0 grau, 099, Guardião 09. O Hotel Fox Alpha confirma iniciando a decolagem, o caçador 06 iniciando a decolagem. Quiosque no solo no cruzamento, pro de buraquinho aguardando transferência. Pro de buraquinho aguarda transferência, certo, certo. Iniciando decolagem logo atrás do guardião. Ok, no visual seguinte. Sobre regras de voo visual, a gente estava dando 07 até 1,500 pés. 39. Autorizado para o litoral sul, confirma a altitude que prossegue e se tem alternado definido. Aterrissa para confirmar para o guardião. 109, autorizado para seguir litoral sul. Decolagem X39, confirma se vai prosseguir a 500 ou 1000 pés ou a altitude que vai prosseguir e se tem alternado. Vamos prosseguir a 1,000 pés, alterna a coxa de feita. Guardião 09. Xené 61140, autorizado a decolar pista no 0, vento no 20 graus, 099. Guardião 089, Salvador 119.8. 119.8, 09. Torre Salvador, bom dia, azul 4217, final, caçada externa baixada. 4207, continua a aproximação, informarei pro chaleiro. 4217. Caça 206, decolado 40, prossegue litoral sul, último controle 119.8. Confirma para 06? 06, decolou de 40, prossegue litoral sul, controle 119.8. Controle sul. 119.8. Estimado do pouso ao 1542. Vai passar em capta 3740. A 3740, desce para 2000 pés, ajustando 07, autorizado o X-Ray, repassa autorizado. Ok, autorizado o X-Ray, 107, será 3740. Controle o caçador 06. Caçador 06, prossiga. Decolado de Salvador, com proa da Superintendência da Polícia Federal, mantendo 500 pés pelo corredor litoral, acionado 2000 transpondas. Ilha norte da sua aeronave. Controle simulador da Presidente 199 da Cima 8. 198, boa, certo, daqui a pouco. Estou em Salvador, muito boa tarde, do ano da Alonzaro, mesmo com tráfego lá final. 648, após tráfego na final, autorizado ele manter o destino 0. Depois na final, autorizado aliado em manter 190, gol no 648. Thiago Fiocchi, consegue corredor forte, controle Salvador, 119, decimal 8. Controle Salvador, 119, decimal 8, Thiago Fiocchi. Controle Salvador, Guardião 09, cima aperta o Ilhéus, ao 1410. 1410, copiado. Conversão para 1-2-3. Firme? Conversão para 1-2-3, Guardião 09. Guardião 09, ciente, reporta passando farol da barra. Repara passando farol. 09. Salvador 3198, para novembro. Com 3198, aciona a identificação, deixa a via chegada boa média 1 para o nível de voo 050. Via 050, 3198. Controle de Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu Sierra Golf Oscar, na vertical de buraquinho, corredor forte. Papá Romeu Sierra Golf Oscar, ciente, no meu pai, informo o tráfego do Papá Romeu, November Oscar Whisky, no sítio proposto do corredor a 1 no meu pai, com Papá 28 Alves. Tá ciente, o Sierra Golf Oscar não tá visual ainda. 1942 Bom dia, geral 9970, ponte de Paraguai. Geral 9970, manter ponte de Paraguai. Guardado, ponte de Paraguai. Número 40, autorizado, decolar, pista no 0, vento 1, 00 grau, 089. Desacolar, vento 1, 0, voo no 648. Salvador, quantas milhas no Vendelar Salís que se encontra do Sierra Golfiosa? Do Fiosca agora 8 milhas. 12 horas, afirmativo? Confirme. Às 12 horas do Sierra Golfiosa? Afirmo. Obrigado, graças. Papá Romeu na Vendelar Salís que voa direto rotatória, sub e mantenha 1-5-0-0-10. Pode manter 1-2-5-0-0, November S. Quiz, para pegar a rotatória. Controle 861-40, solicita 310, final. Controle 1-40, aguarde coordenação. 40. ILS 3740. Azul 2770, voa direto Raíra. Direto Raíra, o Azul 2770. Com 3740, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. Torre 2895, 3740. Turno 648. Ah, sua escuta. Turno 648, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA, nível de voo 350. E a PUCA, 350, 48. Chile 1140, autorizado nível final 310. 310, final 6190. Acesse. Região 09, informe o estimado para o Través de Ilhéus. Lost. Salvador, bom dia, 3740, final da 10. 3740, bom dia. Continua a aproximação, informarei o estaleiro. Ciente, 3740. Sequência 1, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 9. 4, 0, autorizado pouso, pistão 0, 21, 0, 0, 0, 8, 9. Autorizado pouso na 1, 0, 3, 7, 4, 0. Lateral 9, 9, 7, 0, decolado aos 4, 7, controle de voador, 1, 9, 9, 8. Chamar o conselho de alavio 8, bom dia. 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 17, autorizado em LS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, reporta estabilizado. Tira, libera a restrição em TAP. 3198, cancelada a restrição. 2000, direto, com a estabilizada, pergunta de liberação. Está recebendo a timetria do November Asfisk. November Asfisk negativo. Tá acionado 0240 e transponder tá ok aqui. Eu chamei 1140, chamo centro Recife, frequência 1262.5, alterna 1256.45. 3685.45, boa sereta. Controle, muito bom dia, será o 9970. Federal 9970, contato radar na decolagem, suba, via sair da MOMA para o nível de voo 360. Na MOMA para 360. É possível voarmos MOMA da presente, senhor? Código? Código. Para poder confirmar o tipo de aeronave à frente, 10 milhas, 3198. 3198, tenho dois helicópteros, um nessa posição de 12 horas, e um nessa posição de 11 horas, 9 milhas e 10 milhas respectivamente, 500 pés e 1 mil pés. Ah, tô com a mão adequada, então a gente pode se tá aproximando muito rápido aqui, então tá explicado, obrigado, 3198, tem que formar naquele lugar. 3 Salvador, o Sierra Golf York, solicita atenção para 2 mil pés, para treinamento. Papai Romeu, Sierra Golf York, 2 mil pés autorizado, pra... Na escuta permanente do controle. Corrijo, 2500, autoriza? Golf Oscar 2500 pés, autorizado. Graças ao local. Passou o médio, vou com o hotel. Federal 9970, informação de tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 070 em DC, 102320. Assente, Federal 9970. São 4777, informa o tráfego 10 horas, 17 milhas, rumo noroeste. Passando agora a nível de voo 065 em subida, um Boeing 734. Assente, não visual, 3777. 2500 pés, autorizado a colapso no 0, vento 100 graus e no 09. Essa é uma Montepro até 2500 pés, está iniciando a decolagem. Acabei de dar a meia frequência livre. No 648, chamo centro Recife, frequência 1262.5, alterna 1256.45. 2005, 648. Romeu, Golf Romeu Hotel, Vitor São Paulo, sequenciamento. Curva à esquerda, proa 015, limite é a radial 280 de Salvador. Esse mantém nível de voo 050. Ok, 025 à esquerda, limitado na 050 de Salvador, descendo para 050, vou para o meu hotel. Romeu Golf Romeu Hotel, confirmando pouso na 10 ou na 17. Vamos fazer o LS, arremete na NBA e pouso na 17. Papai Romeu Golf Romeu Hotel, para informação, vai seguir um transporte de enfermo. O meu nome é Verésica Luiz, que chama a torre frequência 118 decimal 95. Chama 118 decimal 95, novembro é Luiz. Salvador, não é melhor que isso, que na prova da rotatória vira logo com o carro. Romeu Hotel, qual é a mínima que pode manter? Vou reduzir o pessoal para 750. Isso, Romeu Hotel, ciente. Reporte sobre a Rima. Reporte sobre a Rima, não é melhor que isso. Tiago, esse máquina é com 52, controle seu adorno, 9.8. 4.19.8, obrigado, senhor. Um bom dia. São 3198, chama a torre frequência 1118, decimal 95. 3198, continua a aproximação, informa o estaleiro. Obrigado. Avançado estabilizado, até 4777. Controle, bom dia, Papatano Cego, máquina. Se escuta, cruzando 2000, quando possível, voa Conde. Papatango, Sierra Golf Mike, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 090, cheque transponder, não recebo o modo Charlie, reporta passando 3500 pés. Está foi acionado agora, desculpa, estava desligado. Pode estar passando 350 pés. Já pode voar Conde, senhorita? Foi autorizado, pista 1-0, são 3-1-0. Hora de 2 horas 9 milhas, a 2500 pés, o Charlie 150. Após cruzar nível 3035, autorizado voar direto Conde. E aí, Tepão 035, vai voar Conde, tá cruzando 3 mil no momento. Zé Agosto Mike, 1-2-3-4-5. Agora, meu amigo. Papa Romeu Golf e Romeu Hotel, para o curso localizador, curva à direita para o 040, desça para 3000 pés, ajustando 097. Ok, 040, concurso do localizador, confirma ajuste, muito bem. No 097. No 097, descendo para 3000, Golf e Hotel. Controle, bom dia, Gol 1739, com a ordem. Gol 1739, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via Bomed 1 no nível 050, Gol 1739. Azul 770, serviço radar encerrado 55 minutos do oeste do oeste Salvador. Chama agora o controle de linhagem frequência 120, décima 1. 201, 2770. E nova Brasília. 0. Chama agora o Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2845, obrigado. Federal 9970, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, submantém o nível de voo 320. 12685, 2545, restrito. 320, será o 9970. Lembra de Cuís que prossegue final no 7, evitando reduções, forma eixo livre. Liderado do Fano, lembra de Cuís que prossegue agora. Estabilizado, 4777. 4777, chama a torre frequência 1118, decimal 95. 8953, 4777. Papa Romeu Golf e Romeu Hotel, para interceptar o localizador, curva direita para o 125, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Curva direita 125, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, Golf e Romeu Hotel. 398, solo de 57, solo 56. Para direita, solo 209. 209, ó. Salvador, bom dia, Gol 1250, informação, óptica. Gol 1250, aciona a identificação, dessa vez chegada para o Médio 1 para o nível de voo 060. 060, via Bom Médio 1, 1250. Tango Eco Zulu 90, chama a torre, frequência 118, decima 95. Torre, Salvador, até 4777, bom dia. Bom dia. 4777, foi reportado na final do ano zero, grupo de torres, mil pés do eixo do Glide. Autorizado pouso, pista no zero, retorno no zero graus e no 09. Ah, tá ok, obrigado. Livre pouso na 10 até 4777. Oi, bom dia, Eco, tudo novembro. Tudo novembro, bom dia, reporta a curta final no 7. Vai reportar na curta, novembro. Novembro, acho que o Ix confirmando bata, o bate. Bate a bata, Livrão, meu Deus. Livrão, Lima, taxia Mike, reporta na Quebec, novembro, acho que o Ix, falta de coisa. Tá bom, meu Golfo Romeo Hotel, aguarde transferência. Manter posição, aeronave curta final no Sérgio. Colo 739, reduza para 2209. 229, colo 739. Papá Romeu Golf Romeu Hotel, chama a torre frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, Golf Romeu Hotel. Novembro, Sola 01, livre à direita, papá, no corte 45 de frequência. para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado em Elite X-Ray, reporte estabilidade. 2000 pés, FI 17, chamada estabilizada, Elite X-Ray, deu no 0, voo no 739. Vamos descer aqui, mais próximo, a esposa 97, cancela aí, passe pela direita. Esse nome é o escudo autorizado, graças a 17, com a pista no 7 de na Alga. Ok, autorizado, reportará o confrontação. Salvador, Serra Golfiótica para regresso, solicitação no meu pé. Serra Golfiótica, no meu pé, corredor forte, reporta ingressando Interlagos. O no meu pé, no corredor forte, vai reportar ingressando Interlagos, Serra Golfiótica. T50, direção para 3000 pés, ajustando a 07. 3000 pés, 17, com 250. Modificada presente, Golfo Romeo Hotel, segue com o pouso para o Romeo 7. Golfo Romeo Hotel, plano FR cancelado 05, base do direito Romeo 7, pode girando de base para o final. Pode girando de base para o final, Golfo Romeo Hotel. Autorizado, posto no 7, retorno 00 graus, 09. E foi autorizado, Golfo Romeo Hotel, de base nacional. Estou em Golfo 94, pronto para decolagem, pistão 0. 094, autorizado, Lenda, decola pista no 0, retorno 00 graus, 09. Autorizado, Lenda, decola pista no 0, Golfo 094. 739, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895, Golfo 739. Nossa. 139, dia continua a aproximação, forma de pistoleiro. Posso. B50, desça para 2000 pés, autorizado eletro X-ray, reporte estabilizado. Ok, 2000 pés, reporte estabilizado. Pegou no 250. Controle Salvador, Serra Golfiosca, está ingressando para o evento instalado. Serra Golfiosca, reportar o detalhe. Botará as histórias, Serra Golfiosca. Subiu, baixo. Cidade Backtrack, a bosta está livre, o fundo da terra. Autorizado pouso pista no zero, vento 1 no 0 graus e no 0 mais. Autorizado pouso 1 no 0, igual no 739. Vento de voo 050. Bom dia, John, para o 050, poder voador presente? Prêmio 200, mantém o perfil de chegada. 098, bom dia. Salvador, uma boa. Voo 962, aciona a identificação. Desça via chegada Bom Mediano para o nível de voo 060. Bom dia, Bom Mediano, 060. Bom dia, voo 094. Voo 094, contato radar na decolagem. Suba via saída Momo para o nível de voo 370. Sobe via Momo 370, 094. Mantenha em Ponte Peru, azul 2710. Tirando a pista, o Golfo Romeu. Sabe, Gol, no 250. Pelo 250, chama a correspondência 118.95. 11895, bom dia, Golno 250. Oi, Salvador, bom dia, Golno 250, está duas milhas de doente. 250, continua a aproximação, informarei que está livre. Vai dar para estar livre, de Salvador, Serra Golfiosca, está visual com o campo. Serra Golfiosca, chama a torre para pensão 98, última 95. Bora, 95, bom dia. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Serra Golfiosca, está na prova rotatória, visual com o campo. Serra Golfiosca, mantém prova rotatória, guarda novas instruções. Mantém prova rotatória, várias instruções, Serra Golfiosca. Solo 01, direita solo 219. 219, gol no 739. Autorizado pouso, 1-0 graus, 0-9. Beleza, pouso, pistão no 0, 1-0. Eu acho que autorizado final no 7, está presente a ponto contra final. Prototipo, Gol 594. Uno 094, mantenha o perfil da saída. Vai manter. O Fesco, o da presente está autorizado com o final no 7 apontando a cor. Autorizado final no 7 apontando a cor, Thiago Piotr. Doutor, e o Thiago Piotr solicita um toque remetido a 97. Gente, toque remetido solicitado, senhor. Mantendo o vídeo voo 090, chamo o controle Aracaju, frequência 120.3. Azul 27 no 0, ciente, autorizado em linha manter. Fala 03, direita a som do telefone 9. Direita, Zona, obrigado, boa. Tá, Salvador, na Alfa Brito do Quebec? No 0, 090 grau, 099. Azul 2710, quente, livre decolagem. Toque remete no 7, Serra Gofiosa. Sim, motorizado, toque remete no 7, 090 graus, 109, Serra Gofiosa. Livre, Serra Gofiosa. Uno 094, chamo centro Recife, frequência 126.85, alterna 126.45. 126.45, gol, tá no ponto. Tá 3091, pronto, 091, né? Autorizado, lembra, tem pista no 0. Mantém no 0, da 415, controle de Salvador, 119.8. 198, 2710. Controle de Salvador, azul 2710, decolou, vai passar agora 1000 pés. T790, troque transponder para 5014, suba para nível de voo 170, saia da Conde. 5014, sobe 170 na Conde, azul 2790. Contato radar passando no 1500. Sim, obrigado. Thiago Fiocchi, tu corre meteu o seu número. Circuito pela direita, reporta final no 7. Cliente, tu corre meteu, circuito pela direita, Thiago Fiocchi. Chinelo 200, desce para 2000 pés, hoje o Chinelo 0 no 7. Autorizado ele é X-Tray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6200. 3199, autorizado, decolar pista no 0, vento 100 grau, 099. Decolagem, 2 no avião. Jona da Cruz 18, controle 1 no 9, 8. 19-8, bom dia, obrigado. Doutor, bom dia, tanto aí, Jona, Jona. Contra-exame 9-1, contato radar decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 340, após 2.000 pés, voo direto Leda. Ok, subindo via para 340, após 2.000 pés, Leda. 3-1-1. Torre, o Thiago Fiosca, a ponto para girar a base. Água Fiosca, autorizado pouso pista no toque. Sim, mano, toque emitido ou pouso? Pouso completo, sim, Água Fiosca. Água Fiosca, autorizado pouso pista no 7, vento 100, grau 079. Autorizado pouso na 17, Água Fiosca. Bom, 962, desça para 3.000 pés, ajuste no 07. 3.000 com 07, bom, 962. Número 62, reduza para 2002. 2002, número 62. Autorizador, Doclo, Procan 3191. Irmão, confirmando, pode abate? Pode abate. Tem, já posso estar livre, cego, Félix. Reduza para 1909, vai seguir tráfego 207 milhas à sua frente, com 1.60 de grau, já reduzindo. Pode ser, está iniciando mais a redução, 1.90. Tem no corte de frequência, Água Fiosca. 00, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Torre, 62, desça para 2000 pés, autorizado em LS X-Ray, reportabilizado. Quem desce a 2000, autorizado X-Ray, reportabilizado. Salvador, é o Oceania 6200. 6200, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-1-1-62, tráfego anteriormente informado agora com 5.2 milhas à sua frente, reduza para velocidade de aproximação, chama a torre frequência 1-1-1-8, decimal 95. 6-7, tráfego 18, 95, completo para a torre, obrigado, RG. No 91, chama Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Recife, Centro Recife, 91. Salvador, bom dia, voo 1-62, final, tá daí, faz, tá bom. O Sinal 6200 no Solos 2000, livre na Fox, chame 219, ele vem. Sinal 219, 6200. Voo 1-1-62, avistado, continua passando.